Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o primeiro de uma série de três programas dedicados ao álbum de Aline Calisto, Flor Morena. Abrimos com Gemada Carioca, de Martinho da Vila. Deixa eu contar minha história, vou contar minha história. Sou neguinha, sou negona, sou branquinha, de origem africana, com um toque de ariana. Sou tetraneta da escrava castorina e o meu tataravô, parente de Tiradentes. E o meu tataravô, parente de Tiradentes. Senhor Rezende largou sua mulherzinha pra viver com castorina quando ainda era mocinha. E quem sabe dessa história é Alzira vovozinha. Quem sabe bem dessa história é Alzira vovozinha. Eu sou do Rio, sou gemada carioca, sou campista, sou mineira, sou cidadã brasileira. Aline Calisto nos apresenta um álbum inspirado, muito bem produzido, de uma intérprete que diz ao que veio, e que veio para contar no panorama musical carioca e brasileiro. No repertório, grandes compositores disseram presente, como Mauro Diniz com sua música Me Deixa Que Eu Quero Sambar. Confira. Me deixa que eu quero sambar, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa que eu quero sambar. O samba é capaz de fazer o nosso povo feliz, de arrancar essa dor presa em nossa raiz e cantar nesse canto que vem de além-mar. Uma força tamanha que faz ecoar. Negritude na alma é a minha oração. É batuque de pé na palma da mão. Irmã pro meu coração. É a voz de candeia, mensagem de luz, alertando o negro pregado na cruz. Nossa cultura é de fato bem mais popular. Por isso me deixa sambar. Produzido por Arthur Maia, que também assina os arranjos de base, o disco teve a participação de músicos valiosos, como o próprio Arthur no baixo, Theo Lima na bateria, Marcos Suzano nas percussões, Tiago Delgado no violão, Alexandre Cardoso no cavaquinho e muitos outros ainda. Ouça a faixa título Flor Morena, de nada menos que Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. Flor morena, que manda no meu coração. Flor morena, me tira dessa solidão. Flor morena, que mora no meu jardim. Flor morena, vê se tem pena de mim. Flor morena, flor morena, que manda no meu coração. Flor morena, me tira dessa solidão. Flor morena, que mora no meu jardim. Flor morena, vê se tem pena de mim. Mas um dia sem te ver sorrir vai me fazer enlouquecer, porque já não sei pra onde ir se eu não for com você. Flor morena não é rosa não, Açucena, margarida, com certeza é a mais formosa flor que brotou em minha vida. Ouça mais uma música do novo disco de Aline, Conversa Fiada, uma composição da própria artista. Não me importa que tu digas que já não sou mais a mesma, que ando pelas ladeiras rindo à torta e à direita. Meu sorriso é sincero e é dado a quem mereça. Se liga e não perde a linha, e conversa fiada é ladainha. Se liga e não perde a linha, e conversa fiada é ladainha. Neste samba eu confesso, fui